520, vai coordenar com a equipe do solo, assim que era a nave da companhia Parque Ano 10, tem livre puxa, chama táxi. Vai já, tá marcando, tá marcando, 320. Sete três, decolou os 38, controle 120, decimal 8. 08, muito obrigado, bom dia, 7-3. Bom dia. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Salvador. Gol 1173. 1173, contato ao radar Miraconagem, submanto ao nível de voo 360 via Sagidão. 9-3-0, então 7-3, obrigado. Não, parte em Jalfa, quando no ponto de espera, me chama pronto. Jalfa, chamada pronto, 3-3-0. Polícia do voo direto da EL, 11-7-3. Autorizado. Obrigado. 3500, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus com 10 nós. Salvador, tá 3520, bom dia. Tan 3520, contado radar da colagem, subindo até um tipo de voo 190, via saída Cone. 190, saída Cone, 3520. O 0 desviou à direita para o 045, para falar dois, possível voo Conde. Sente. Sente voo Conde ou negativo? Sente, por cento dos seus desvios, o 3520. O senhor estava sendo voado Conde ou desvio? Não, se voo Conde evita o, a formação à esquerda. Cruzado, voa Conde. Voando Conde, 3520, obrigado. Uno 173, chama Centro Recife, na frequência 13325, alterno 251. 173, por favor, qual a frequência? 13325, alterno 1251. 13325, 251. 3520, chamem agora para a descida, chamem controle de Aracaju na frequência 120, decimal 1, no serviço radar terminado a 12 milhas para a posição Conde. Sim, Aracaju 201, obrigado, bom dia, até a volta. é aceitável, prossiga. Autorizado, Mike, aceitável. Solomon, escuta do Mike, foi Mike. Mike, X-ray Mike, prossiga. Solo, solicito o reboque da posição remota 14 para a posição 1 do Fighter Palm. Gate da remota 14 até o gate 1. Tá autorizado, Mike, X-ray Mike. Solo, estou confirmando, tem um aeronave da companhia Natan, que está na posição 1, sabe informar que eles já pediram ainda para ele na posição? Afirmo, eles já estão eles já estão rebocando aí para parte 3, ok? Pode iniciar aí o seu reboque até o gate 1. Ok, Solo, grato. Tá, né? Bravo. O Mike é Sei Bravo, prossiga. Ok, tudo bem. O Mike é Sei Bravo, reporte no terno. Bom dia, Mike, é que você grava? Alô, Salvador, bom dia, da 3601, informação Charlie para atualização Congonha. Da 3601 para Congonha, autorizado o nível 360, via Upezulu 0 até Pubave, Upezulu no meio, Bravo Hotel Zulu. Segue conforme o plano. Decolagem da 1-0, saída da EL, transição Motiva. Controle 1208, transponder 5465. Entre o aprovado para São Paulo, Congonhas, no nível 360, vai decolar da 1-0, na saída da EL, transição Motiva. 308 ao controle, 5465, prossegue a Pesolou 90 por base, a Pesolou 9 BHZ conforme, o TAM 3601. Correto, TAM 3601, chame e puxa acionamento. Chamará. Bom dia, Gol 1161. Bom dia, Gol 1161, tá pronto para a cópia? Como é que você informação, Charlie? A sua escuta para a cópia, Gol 1161. Ok, está autorizado então, Gol 1161, a Guarulhos, o nível 360, via Apesulu 10 até Taubaté, a decolagem é da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, o transponder é o 5464. Sim, autorizado, nível de voo 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 10, central Batende, cola 190, Daniel Mótico, 1208 controle, e o transponder 5464, Gol 1161. Correto, Gol 1161, chame e puxa acionamento. Chama, puxa acionamento, posição número 4, Gol 1161 para cá. O Mike X-Ray Mike. Bom dia. posicionamento, posição número 4. Autorizado, Gol, no número 1 no Chantaca. Autorizado, Chantaca, no número 1 no Brasil. Alô, Salvador, Tran 3601, nos solicita acionamento na posição 06. Ok, acione e chame para o push, Tran 3601, né? Chamará, Tran 3601. Salvador, o Gol 1161 para o site pronto, 1166 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Galeão. Ciente, Gol 1161, táxi à direita, ponto de espera da 10-1895, a torre. Ciente, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia, 1161. Bom dia. O TAN 3601 para pushback, porta 62. Autorizado, TAN 3601, chame táxi. Autorizado, chamar táxi 3601. Gol 1161, é o sono? Prossiga, 1161. Eu Gol 961, tentou contato com a torre, confirme. Negativo, senhor, tá mantendo o ponto de espera, o 961. Sim, o senhor passou aí a marcação do ponto de espera, já passou aí uns 200 metros aproximadamente, mas não tem tráfego não, tá livre a linha de decolar da 1-0, venta 180 graus com 8 nós. E o senhor não avistou a marcação? Não, negativo, senhor. Nós estamos a marcação, o 1961. Desculpa aí, senhor. Nós estamos a ver. Ok, não, é que aconteceu também isso ontem, creio que há 2 dias atrás, com a Europa também. Uns tráfegos aí que vão aqui internacional, e voo internacional, não conseguem ver também não, à noite. Problema bem corriqueiro aqui. Ok, então, desculpa novamente, está alinhando a 1-0, não precisa de decolagem, confirma, 23. Confirmo, está livre a decolagem da 1-0, venta sul com 8 nós, o gol 961, e não tem problema não, ok? Está livre a decolagem. Ok, então, obrigado, gol 961, iniciando o nosso, 1-0.